nuclear might. Niner, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nuclear might. Da baleia mora mestrona. Nuclear Mike. Mike nuclear. Nuclear, Mike nuclear. Tem que ser agora, brother. Mike nuclear. Carga da sua mente adormecida. Todo poderio de sabedoria que você tem me guarda só para si. Mike nuclear. Semelhante sempre atrai seu semelhante, brother. Mike nuclear. Esse é o nosso Black Brother. Mike nuclear. Já estamos, noite bela e amigos lúdicos, ideais lúbricos e nada mais que Alcatrão. Alcatrão faz sustigar a fé e o desejo, e nos olhos pingados das direções exatas vejo detalhes do que é a verdade, o segredo avariado desta toda existência. Nada mais sonoro, amigos lúdicos e noite bela, vagalhões nos engolfando por sete mares ébrios de riffs bem ou muito mal engatilhados que nos inundam em assuntos de percepções extraterrenas e grandiosidades abissais como talheres do fundo da pia. Noite fria, a mão fica como um cu de gelo caindo no tédio. Mas o frio já não me afeta como antes, como outrora, como noutro raio de lugar. O frio agora é só frio, já deu uma cinta como o típico panorama de um sujo inverno paulistano. Tenho duas dessas almas dentro do chiquenite que está no freezer da geladeira e que toda noite vem ao meu quarto dizer que o que fica, meus amigos, não é a porra da posteridade. O que fica é o que se deixa no lixo. E amanhã, amanhã, meus amigos, amanhã, amanhã é dia de lixeiro. Brothers, dance comigo. Brothers, dance comigo. Das ninfas Billy, a abóboda degenerescente de um sortilégio de absurdos mais. Como beijar o céu sem levar pipoco na cara? Como viver se a vida é o próprio trauma? Esse trauma não passa de uma falsa ideologia alheia. Este atentado teológico de vá, filosofe, procrie, se mate. A maratona da vida sobre estes campos minados. Sobre estes elígios das piores entidades mundanas, mas a mágica do Vera Cruz não morre. Por isso estou de volta. Subo ao topo das ruínas carregando meus cânceres. Cânceres amargos que diluam nas gargantas em volta mais. Dentro de sua vida, Jack. Segure essa misantropia no bolso por mais alguns segundos. Pois nem a morte cala a insolência de seus pensamentos doentios. Seus filhos sem pavios que jogam corpos em rios decapitados. O resto é oco, meu caro. E você? Você é um mau mundo e ganha um rio de merda. Volta ao seu posto de lenda. Noite impetosa. Veneno de zumbi. humano. Nada mais perverso que a insensatez das esquinas. Nada mais desamparo que os outros. Fique esperto. Com luz, com luz sobrou a aurora, mas meu palco, meu palco verdadeiro é noturno. Com noite ficar no escárnio, carnificine, o brilho melado das boites. Por hora fica esta ópera de um malandro culto. Este tiro no asfalto que pedimos sono e coxete livro. Este faroeste de palavras, o que tem mais verdades em sua aniquilada de aspectos. Vence. Tento, fique esperto, hoje não tem paz. Lindo sono delirante, lindo sono delirante. Hoje eu quero viajar. Yeah. Em algumas noites, sob um manto azul escuro, salpicado com lindas luzes azuis, distorcidas e mortas, há uma maré de aromas arábicos e voluptuosos que são lançados no mar do clima no ambiente, como cardumes de feromônios notíferos, revoltos e flutuantes. Renda-se aos desejos mais extremos quando as flores tornarem-se borboletas entrevadas, os olhos vermelhos dos mundos sobre a roxa presenciarem histórias que jamais poderão contar. Quando olhares transmutam-se em espelhos no teto, ou em toalhas em saquinhos lacrados, e taças viram uma cascata de suor alcoólico que deságua sobre um corpo qualquer, diga que tudo foi apenas uma fraqueza momentânea. Em noites frias, da pele gelada e alma em brasa, numa paisagem. Pois o mundo fugiu, levando a nossa dignidade embaixo do braço. Às vezes, nos enroscamos no asfalto, tropeçamos em formiga, vomitamos porra na boca da castidade que andava de salto e minissaia pelo sereno de uma vida nada fácil. E mesmo se afundando a pica no fast food que escreve o número do telefone errado numa seda de padaria, nem assim tudo é acessível como loja de conveniência e mercado de 24 horas. Hoje, as damas da noite foram presas por porte ilegal de arma, enquanto exalavam aque odor de Smirnoff Ice, maconha e líquidos amarelos e ácidos que correram de suas bucetas beiçudas e ganharam o mundo. E no banheiro da justiça, o 5 contra 1 é um entreveiro da acusação carnal. Lindo sono delirante, lindo sono delirante, lindo sono delirante. Hoje eu quero viajar. Lindo sono delirante, lindo sono delirante, lindo sono delirante. Hoje eu quero viajar. Hoje eu quero viajar. Hoje eu quero viajar. Hoje eu quero viajar. Vai se recuperar. As paredes, elas continuam as regidas, amarelas, trêmulas, parecem estar em russo. Meu saco tá suado e porra, tem toalha nessa jota. Atenção, esta é a velha que vai tá rapada no norte. Hoje eu quero viajar. O riff from hell. Não, essa noite não quer nada vir comigo. Essa noite se fantasiou de Betty Boop só pra me enganar. É melhor eu não escutar o que ela tem a dizer. Preciso de um riff from hell na vitrola. Preciso daquela garrafa barata que eu guardei em caso de emergência. Sim, meus velhos compaixas de escrivismo deformado, pensamentos sórdidos, atos deploráveis, conduta desaprovável e prosa narro depravadas. Cúmplices da garoa indomável e travessias de nirvana fora. Vim trazer-lhes a maldita odisseia do paradoxo, o puro creme dos becos de fumo e seu dinheiro sujo. O cataclismo do arrebol, suas encruzilhadas urbanas. Preparem a repulsa, salguem a gordura de suas pipocas e avisem os futriqueiros. Meu showzinho de merda agora vai começar. Preciso daquela garrafa barata que eu guardei em caso de emergência. Eu preciso ficar esperto. Ela tá apontando em minha direção. Ela costumava ser generosa comigo. Agora, ela carrega uma arma na calcinha e não faz a mínima questão de ser discreta. Ela vai cobrar caro pela hora. Ela vai esvaziar meu bolso se eu marcar bobeira. É melhor eu me mandar antes que ela dê seu riso sarcástico no final. Mais há um canto iluminar, determinar as coisas, espalhar pelos canteiros da alegria. Consuma minhas tristezas e seja feliz por 1,99. 350 nós na coluna, três dedos atoladas e uma ninfa maluquete, duas doses de mil motivos para não querer mais seguir. A vida pentatônica foi irrefutável com suas cabais. Nem mais há um canto iluminar, determinar as coisas, espalhar pelos canteiros da alegria. Vai que nuclear estará portátil. Vai que nuclear. Vai que nuclear. Vamos voltar a pilantrar. Vai que nuclear. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Vai que nuclear. Louca. Acho que aquela lata virou um disco voador nos dois quarteirões atrás. E não há como voltar em nossas decisões sem coerência. Então aperte o cinto muito, baby. E pra todos que já magoamos, um beijo dilatado, pois quando casa a Sara aí. Se o erro é o caminho do errante, me bate a chave, pois não quero abraçar nenhum poste nessa noite embriagada. Quero qualquer coisa que me enfie o ego, me excite a alma. De rifles pesados a batidas violentas, quero um 5-4. Mas e aí, quer ir pra onde sobre asfalto? Tocar o chão da terra prometida com o tênis sugado. Tudo que sinto é tão transparente com limão e gelo. Tão espirra gordurosamente gostosa. Tão sua mão acariciando minhas bolas embaixo da mesa. Falei da palavra. Mike nuclear. Tem que ser assim. Mike nuclear. Falei da palavra. Tem que ser assim. Mike nuclear. Falei da palavra. Tem que ser assim. Mike nuclear. Tu não tá na boa, viu? Vai ter que se ligar em mim. E aí, tá feliz? Já fudeu num cemitério com mais uma alma penada de assistência. Vamos passar logo na conveniência, quebrar os pneus da noite. Comprar seu mundo de Marlboro. Preciso tomar um banho, do efeito um porco lúbrico. Toxinas a dar com pau, bebê. Se ligar em mim. Ei, se de cigarro mágico de passo espumante. Meu globo ocular é ressequido por um ódio reprimido, mas comigo tu não corre perigo. A película atmosférica nesse asco que deu chama de firmamento, cagado além de queima como uma aurora, queima o horizonte cerrado, que ergue seus punhos de concreto contra o velho campeão. E põe sua falsa credibilidade na praça da velha cidade, que é comido pelo sustenido ácido da garoa desalmada. Tem que ser assim. Mas aí, vamos pernoitar com a lua e dormir na capota ou ir lá em casa e jogar o colchão no chão? Sim, Devolicious, ótima opção, mas como o tempo passa e a gente não vê, 301 ou 307? Faz um, dois, três ou... Ficamos aqui todo fim de semana. Qualquer coisa diz que não. Mike nuclear. Tem que ser assim. Mike nuclear. Falei, tá falado. Mike nuclear. Falei, tá falado, viu? Tem que ser assim. Mike nuclear. Tu não tá na boa, viu? Mas tem que se ligar em mim. Se no final a porra é sujeira, de que vale o prazer? Todo fim, a cara no espelho, o diálogo com si mesma, estúpida. Porque eu me faço demente e aceito o sonho como o único universo a que pertenço. Mas não sei andar em nuvens. Se no final a euforia era vício, de que vale a droga? Todo fim, o corpo em pedaços, e na reconstrução para o amor, seu cabaço. Mike nuclear, estará portátil! Estretiche, empreendida no metrô um tanto romântica. Cálculo infalível, soma de um velho título, de uma velha decadência pertencente aos anjos que caem bêbados no chão, a beleza do inferno. Derrama o cósmico mágico, o que já é explícito ao sermos nós mesmos. Esparrama essa vital impulsão desesperada, estratégia. Vai, some no retrovisor, portal derradeiro das coisas inseguras, um fogão em finas placas polares, milhões de quilômetros a um palmo de distância. Vem, te espero no lúdico, aquele com bandeirinhas de países e luzes Heineken, de luzes Heineken, de luzes Heineken. Sabe, somewhere over the rainbow. Quem sabe, o frio vazio do estacionamento esgotado cinza. Ei, senhor, don't think. Don't think. Já viu asfalto azul? Coisa boba. Mas nada se iguala. Vem, fetiche. Reverbera a luz do poste em minha rima entrevada. Meu beco favorito é o diabo no corpo dos que tocam guitarra. E luz, cabelo ouro bruto, com propostas cênicas. Cheiro cio saindo pela boca, expelindo conhecimentos profanos e tornando um louco sultão. imagens, amostras delas, rabiscadas em sugestões sensuais de panos malucos. Valium. Mais um dia besta aqui no meu mocó. Que é mais um dia besta aqui no meu mocó. Que é mais um dia besta aqui no meu mocó. Que é mais um dia besta aqui no meu mocó. Vai te procurar. A edição romântica de uma vida cheia de promessas falidas e sonhos furados. Um espetáculo sem plateia, um show sem público, um camarim sem artistas, um avanço em grupos para nos lamber a virilha, um bode sem comment onde vou me lapidando à base de frustrações dilacerantes, violência exacerbada e um frio desespero por mais um gole cortante de vida. Em um dos sete mares de cabaços descabaçadas que levam-me pelo braço como acompanhante profissional rumo a um niilismo, um suicídio esperançoso. Cabum, você já viu estrelas? Pois ultimamente eu nem tenho olhado pra cima. Em meu mundo eu não vejo e só enxergo meu umbigo, mas esse show de horrores que os outros costumam chamar de vida me obriga a abrir Pandora Box toda madrugada. Mais um dia besta aqui no meu mocó. Que é mais um dia besta aqui no meu mocó. Que é mais um dia besta aqui no meu mocó. Que é mais um dia besta aqui no meu mocó. Que é mais parcimônia, serra elétrica, Lautano e leviandade. Toda a poesia do mundo, só clique nesses portais recheados de nada. Antenas que não colaboram com minha sintonia. Mato de coelhas que não caem de boca. Me sigo na mão de pato e a certeza de que os dias talvez, talvez nunca sejam mais melhores. Mais um dia besta aqui no meu mocó. Todo dia eu escortejo Deus com uma faca de plástico de festa de criança. E toda noite encontro meu sossego sísmico, altamente abalado no fato destruidor de saber que não me encaixo completamente em nada. Este fato pulverizador que me joga calado no canto dos eventos, vendo tudo que é mortal e profícuo sendo confundido com o Deus da maionese. Mas não vem ao caso, é. Tem gente subindo em pedestais de escada rolante e ainda tem audácia de nobre de confundir status com divino, amizade com talento, este dom com porra nenhuma. Mas foda-se, pois se James Joyce é Deus, eu sou Jim Carrey. Herege eu? Não. Culpa é prosa poética. Porra. Porra. Porra. Mais um dia besta aqui no meu mocó. Que é mais um dia besta aqui no meu mocó. Que é mais um dia besta aqui no meu mocó. Que é mais um dia besta aqui no meu mocó. Que é um ótimo de raciocínio de uma puta depravada. Feito o sonho de cigarro sem anéis com câncer. Feito flores e para sem garra. Minha puta. pagode, putaria, essa fuleiragem de picôs, lançamento após exotizar mil demônios. Cada um teria mais 7 amigos bandoleiros para resolver a treta, mas firmeza, funcionais não podem ser atingidos. Funcionais não podem ser atingidos. A besta aqui no meu mocó. Vai me procurar. Saudosa maloca, maloca querida, bem-vindo onde nós passemos e as felizes de nossa vida. A mim me gustam las muchachas putanas. Que chupam as bolas, que entram de sola, das que não tem meio termo, que abrem as pernas na beira do rio, na beira do rio. Aqui no treino será o portátil. E alheia a fuça, deixando marcas de ferindo herege. Em bege, branco, na amarela artificial que nos guia ao horizonte de cimento. Nada melhor que a noite para fazer seu champanhe suar a taça, lamber a calcinha de dentro pra fora em borbulhante êxtase. Fiozinho de alma se arrebatando, sempre dá arrepio. Monitruante como quando faço a barba na masmorra do eu mesmo. Virginal como puta velha, into de noite. Para esfolar as solas na solidão da lua de gude, que tinge o chão com a repetição das bases violentamente azuis, rumores de novos dias. Não olhe para o céu com perguntas, deixe cair o orvalho. Tonitruante como quando faço a barba na masmorra do eu mesmo. Virginal como puta velha, tudo é noite. Para esfolar as solas na solidão da lua de gude, que tinge o chão com a repetição das bases violentamente azuis, rumores de novos dias. Não olhe para o céu com perguntas, deixe cair o orvalho, e que nossos atos falhos nos levem para a cama, no lugar dos segredos expostos, cicatrizes e uso de suicídios leves. Melancolia style dos filmes preto e branco, paisagens urbanas em câmera lenta, luz de poste virando estrelinhas. Hey, let the horn blow. Dê uma rasteira no anjo das ruas. Leve uma nocaute com e-mails marcantes. Passe a garrafa em um pulmão brilhante. Reverbere, sim, reverbere. Vira, fica de ladinho, vem cá, deita aqui. Sobe aqui assim, não, do outro jeito. Olha pra cá, sim, isso, pode olhar. Pois estou a caminho do continente incógnito com a mochila de narrativas mentais. O ônibus dobrou a esquina e já te avisei. Vem cá, deita aqui. Into de noite. Não se preocupe com nada, tem prendedor no saquinho de farofa que eu vou te proteger. É, sou o cara mais durão da cidade, em todos os sentidos. Você sabe, não ri. Abajure seu vidro trincado. Suas músicas chatas e mute. Continua seu tingimento lá fora. Hoje tá tudo perfeito aqui dentro. De noite. apenas por meus próprios meios. Eu vivo em penas com meus sentimentos. Que a paz ele só encontra na morte, no céu cercado de anjo. Me escuta, Cristina. Quem morre acaba. Foi o Antônio mesmo que mandou lhe dizer que sua cabeça ia rolar no chão. Meu padrinho padece isso, fechou tudo isso aqui. Está legal. Quem não olha no olho não está legal. Espera, Antônio das mortes. Está legal. Quero me topar com ele de onde pra onde. Pensa que está de Deus pra diabo. Pensa que está muito bem, mas está. É o Capitão Corisca enfrentando o dragão da riqueza. Hoje, tropecei nos limites da percepção e quando topei com o dedão do pé na esquina da lucidez, senti o traumatizante disparo seco do raio que criara a fronteira entre a miséria e a glória. Quando estátuas hasteiam bandeiras no meio fio de um filme mudo, os cubos de gelo separam certo do errado, como protocolo a se seguir no mundo. De manhã, as catástrofes brotavam das latas de atum e faziam rachas de rolo compressor no quintal dos fundos e embaixo dos varais gozados, indo de coberturas a bancas de jornal. Não há mais esquilos e filme pornô nos rejuntes do piso, só ternos de plástico verdes e omoplatas sem graça, pois hoje toquei nos seios da justiça enquanto divagava nas tragadas de uma diva sem olhos e enrabava a liberdade pianamente dos outros. Não estuda assim, não. Quem não olha no olho não está legal. Quem não olha no olho não está legal. Se o senhor tá pegado mal, pode ser, pode contar que não tem medo. Quem não olha no olho. Quem não olha no olho. Seus irmãos morreram, Virgulina. Pensa que está muito bem. Sua raça só tem você, viu? Pensa que está muito bem, mas está muito mal. Sozinho com as almas penando. Nem vai nascer. Pois matar a gente se mata. Aquela paz só existe na morte. No fundo do mato virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que... Pra pensar no ler o fim da letra. Pra pensar no ler o fim da letra. Pra pensar no ler o fim da letra. Metropólico único, maldito paradoxo. Cuticutimeira, casa do caralho. Eu, Mike Nuclear, o louco que vos habla. Vindo de noite, alá um kamikaze besteira e quebrado, que anda ferido e incólume sobre escombros familiares e propósitos deformados, mortos, estagnados no chão. São amigos, mulheres, crianças, semelhantes despedaçados, inanimados, estertorantes. Mas eu não posso perder meu tempo com vítimas, cadáveres e futuros presuntos. Preciso me salvar em campo solo, pois aqui, na areia movediça, nem Deus enxerga nossos abundantes passos. E caso um dia eu desatole, bem, é como diz aquele blues: I never will come back to Alabama. Fala minhas famílias, parentes, minério, minha rede, perdido no escuro, ensopado de lama, sem nenhum raio de verso, trabalhando. Herdei de você vício meticuloso, andarias no barro pobre, moldado pelo artista curvado, amarrado aos pés, jogado de uma ponte, da qual passagem não teve medo, bang jump numa escala de terror, cabeça baixa. Velha e boa, viva e saudosa, maldita. Uma ninfa que põe uma agulha de uma 45 num disco do Marvin Gaye, apaga a luz da sala e come seu coração a partir da memória. uma vadia que roia a base nos portões evadiços, nos castelos mais profundos, gélidos e imponentes. Vindo assim buracos que atravessam toda a extensão das montanhas de nossos prostituídos sentimentos que nos deixam imóveis, sobre os tapetes da nossa falta de fé. Aquela mãe da rua que escava nossas tripas, chupa nossos órgãos e vomita-nos numa privada sem água sanitária e piercing de pinho. A mais linda puta da zona atirou em seu peito, de dentro pra fora, com uma calibre 12 carregada com minério especial. Entre lápides, bares e falsos sorrisos que lhe pedem autógrafos higiênicos. Mas gente, eu vou me embora. Vou sair por aí. Gente, eu vou me embora. Vou sair por aí. O mundo melhor. Vou sair por aí. Gente, talked about the dream. Mike Nuclear. É mais ou menos desse palco que saiu o balé clássico, sem sapatilha, sem segunda pele, quero flutuar, tirando todo o peso do corpo e sentindo queimar toda a minha essência, assistindo eu mesmo toda a movimentação possível, desenhando o desequilíbrio no ar, cinema novo, aquela história que mataram os pais do sujeito e depois ele cresce e aparece forte, preparado para matar o cara que matou seus pais. Parece que os americanos não cansam de contá-la e tem outras semelhantes todas rodeadas com ação, sexo, dinheiro, tecnologia e astúcia. A mágica do Atroz não morre. Vê a fauna fecundando novos mortos-vivos. Cheguei ao campo do niilismo e novamente não me vi em nenhum daqueles rostos forasteiros. Mas adquiri certo distanciamento político para com os outros desde que caí neste campo, dotado apenas de paraquedas e granadas sem pino. E já não ligo para São Paulo ostentando e sustentando suas vadias mal educadas, seus bares sitcom e sua cara blasé. Ei, futuro morto, eu sou mais que o vazio. Não encontrei meu lugar no espaço e, infelizmente, para o meu completo desespero, vou morrer assim. Hoje me sento na grama, fico parado a olhar. Hoje me sento na grama. O cara que odeia amanhãs, gosta de ouvir Sublime às tardes, e de hip hop à noite não passa de um porco rubro. Tão menos engraçadas suas luzes em aurora. A lua me espera em outro palco. Sem nenhum holofote, o grupo do camarim me chama. Ler é saber viajar com os outros para destinos nunca programados, ir de encontro ao desconhecido perdido em um voo suave e retorno mais forte. Ler, lidar, errante, rodopiar, corpo e espaço, vudu, macumba, magia negra, reza, benzedura, magia branca, filosofia, religião, seitas ou qualquer coisa parecida com tudo isso. Faz parte da vida da maioria dos homens desse planeta e as técnicas e os padrões são exercidos pelo exército de servidores deste regimento que comanda os modos viventes. Se busco então a não técnica ou não padrão limpo de qualquer traço anterior, não posso ir mais longe que a minha ignorância. E mesmo uma suposta originalidade vai esbarrar em toda uma formação espontânea que quer queira, quer não, está no acúmulo e no cúmulo de qualquer um. Fico parado a olhar. Tão menos desgraçadas suas noites sem aurora. A lua me espera em outro palco. Hoje me sento na grama. Tem um lopote, o grupo do camarim me chama. E que Deus perdoe esse resto justificado, pois como já lhe disseram antes, senhor, eles não sabem diabos da merda que eu estou fazendo. Estão distantes do mar. E que Deus perdoe esse resto justificado, pois como já lhe disseram antes, senhor, eles não sabem diabos da merda que andam fazendo. Portanto, vai sempre revelar ou esconder quem sou, onde estou, mas nunca de onde venho e para onde vou, ou porque foi dada a largada. Mas se escrevo, nego toda essa consciência, não tenho a verdade, talvez nem a busque. Sou sim o dandy das letras, me exibindo para poucos que ainda se dão ao trabalho de ler. Passos dançados com corpo duro, torto ao quebrado pela jornada larga.